Estaria aqui. Você não soubesse quem eu era. Eu poderia me chamar Lácio. Tenho 37 anos. Você acharia que eu era um bicheiro? Então quem eu sou? Ter uma identidade falsa a mostrar, pois você não se dá pra acreditar nas coisas escritas. Você não vai ter de quem cobrar. Otário, paspalho. Otário, paspalho. É só ter uma vontade. Pra mostrar pra você que não se dá pra acreditar nas coisas escritas, pra acreditar nas coisas escritas.